1-2-0, deixa da W mais 1, deixa a cadência de voo 050, ajuste com 08. 1-2-0, fechamos mais 1. 3290, autoridade direta, estátua. Estátua, preservação, já. Atende Lima, Vitor, Delta, boa noite. Atende identificação, vem a chegada do Anéis 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 098. Salvador, ao Força Aérea 01. Prossiga, Força Aérea 01. Iniciando a do Grupo Zulu. Está presente, autorizado, direto à pista 0, Força Nacional, ajuste no 09. Força Aérea Nacional, Força Aérea 01. Autorizado, final do procedimento em EOS X-Trade, a pista 0 está autorizada. É Força Aérea 03-2-0, a terceira para 2-0-28. Salvador, muito boa noite. Azul 2781, ó. Próximo ponto de espera pronto. Azul 2781, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2781. Zero, zero, zero. A intenção é pouso no hotel ou direto no pátio? Diretamente no pátio, Força Aérea 01. Também presente, está autorizado a pular diretamente o pátio e a parte nacional para o pátio militar, o Força Aérea. Salvador, boa noite. para o pátio. Vento no 30 graus, 1-2 nós, pouso autorizado, pista no zero. Confere 0-1. Confere 0-1, pouso autorizado. Fuso autorizado, pista no zero, contorno 20 graus, no zero mais. E o Fuso no zero, 32 a 4. Seu nome é o cancelado de instrução de voo na cidade na chegada, desça para 2.6, utilizando o final ILS Extreme, fala estabilizado. 2.000, utilizando a Extreme, estabilizado, não quero. Lima Vida Delta chama a sua frequência 1-9-3-1-9-5. Boa noite. Está passando por Lima Vida Delta. Lima Vida Delta, continua a confirmação, ajuste 1-0-8. Fechada pouso 9-0 na frente. 1-0. Gente, aguarde o fiscalismo. Lima Delta. É 3290, solo 06, beira direito, solo 2-1-9-9. 2-1 agora. Informações para fazer 1 hora no 7 mil, como Oeste, 1 ATR 72, cruzando 060 em seguida. Sim, que é o número? 7281, informação de tráfego 10 horas, 1 ATR 72, como Norte, Nordeste, correção, 2737800, cruzando 065 em seguida. Ok, fecha o tráfego azul 2781. Gente, não te quero, Jardim Palhares Mateus, pistão 0. Palhares Mateus, pistão 0, vamos fazer. Delta, solo, 1 no 0, libera direita, extremo solo, 2 no decimal. Processo 05, alinhado, colagem autorizada, pistão 0, vento 130 graus, 1 de marcha. Desencolagem, pistão 0, voo 1 no 70. Estabilizado, voo 1-1-1-8. Voo 1-1-1-8, chame todo o servidor, frequência 1-1-8, decimal 95. 295, tá já. Zero. Nono 68, continua a aproximação, ajuste no 0 a 9, é legal? Sim, Matheus. Pouso autorizado, pistão no 0, ventura 2, 0 graus, 11 marchas. Pouso autorizado, nono 0, nono 0. Controle 208, obrigado. 208, obrigado. Controle, boa noite, o Gol 705, passa 1000 pés na ação, Gol 705, contato remoto, Gol 1, nível 360. São Gol no 360, podia coordenar para nós, 380? 380? Assim, 380. Bom. Nível 380 como sinal. 380 como sinal, graças. 70. Fazer um pequeno desvio à direita da rota, para evitar a formação por 10 milhas. Sente como 705 após o desvio, se tiver condições de autorizar o prejuízo. Vai desvio para o desvio. Passe à direita ali a pista, pode cabeceira no zero, pronto, pode decolar. Pela pista, respondará pronto na cabeceira no zero, ponteira zero, obrigado. Solo 168, solo 1 no meio, libera direito, chama solo 21 decimal 9. 29, obrigado. Tá bom. O nosso modelo para controle bastante chiado na sequência. Fala, Vitor Romeu Lima, acionado o código 5257. Gente, mantenha-se em regras de voo visual, aporte para modificação das regras e subida para nível 190. Autorizado nível 105, reporta para modificação das regras, Vitor Romeu Lima. Na coordenação, plano visual controlador 2219, tudo mantém nível 190, Vitor Romeu Lima. Romeu Lima, voos na parte, subindo o TN180. 705, chão centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.80. 2235, 2380, obrigado. Comandou, boa noite, contato Zero 1 decorado na Arco 1. 001, boa noite, contato Radar, Rodovia Saída Arbor 1, nível 380. Arbor 1, 380, contato Zero. Romeu Lima, cruzando nível 150, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Contato radar, subiu saída São Bruno, condição, saída Arbor 1, nível 360. Arbor 1, subindo a 360, voo 1090. conseguindo. No Lima, chame o centro Recife, tá pegando o nível 170 saindo do terminal. Chame Recife, 12835, contorno 123 do sinal de certo. Chame Centro Recife, frequência 120.0, alterno 128.8. 260, 2828. Ana 310, sem identificação, mantenha para o de Bomédio, desça para 4.10, ajuste na 019. 62, boa noite, sem identificação, desse mantém nível 050, via chegada, boa noite, 1. Ingresso, esquerda via pista, continuado pelo 7, acho que abriu a